alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Cheguei, aqui é meu lugar. Opa, eu falei cheguei, gente. Vocês não entendem errado não, viu? Eu tô dizendo que eu cheguei. É, a partir de agora, Maurício Fares. E vamos pro nosso encontro, vamos pro nosso programa. É, uma hora inteira aí de alegria, de música, de felicidade, de paz, de amor. E eu espero que você também esteja do mesmo jeito, com seu espírito preparado para receber apenas bons fluidos, coisas boas que a gente procura levar para você. Acima de tudo, é positividade. Acho que a gente tem que estar sempre pensando de forma positiva para que a gente atraia coisas boas. Porque quando você pensa de forma negativa, você vai atrair para si as cargas negativas. Então vamos pensar de forma positiva para que a gente somente atraia cargas boas, positivas para cima da gente. Aí sim, aí a gente vai estar de bem com a vida e estar de bem com a gente mesmo, não é? Ah, daqui um pouco, viu? Daqui um pouco nós vamos ter aí a nossa carta de destaque, música. Ih, rapaz, hoje tem cada música bonita, danada de bonita. Olha aí só a primeira. Black Sabbath, Change. Roda lá, menino. Vamos começar bem a parte musical. Roda. She was my woman. novo lá, gente. Ah, sim, eu não falei ainda a carta de destaque, não, né? Então hoje eu tenho de quem a carta mesmo, deixa eu ver aqui, parará, parará. Aí a carta da mulher apaixonada de algum lugar do Paraná. Alô, menina, eu ainda não li a cartinha dela, vamos ler daqui um pouco, vamos saber o que é que ela está dizendo aí, né? E aí vamos saber o que a gente pode fazer, ou se é apenas uma carta para a gente tomar conhecimento. É a carta da mulher apaixonada de algum lugar do Paraná. Quanta gente boa, né? Quanta gente que me escreve do Paraná, quanta gente que está aí nos ouvindo agora através das emissoras de rádio local, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Eu quase não atendo carta de Santa Catarina. Eu estava até fazendo aqui um levantamento das cartas que eu recebo. De Santa Catarina eu tenho poucas cartas, mas eu recebo muita carta do Paraná, muita carta do Rio Grande do Sul, né? Muita carta de São Paulo, muita carta da Bahia, Minas Gerais. É bom. Também o pessoal do Nordeste não escreve muito, não. Mas volte-me aí. Por exemplo, ontem, vocês se lembram? Ontem eu atendi uma carta de destaque que era lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte, né? Então é assim, mas cada lugar eu sei que cada dia está chegando emissora nova que está retransmitindo o programa e a gente vai aumentando mais e mais o número de ouvintes e o número de amigos também, olha, claro que sim, né? Então, mulher apaixonada de algum lugar do Paraná, daqui um pouquinho é a sua carta, viu? E agora, quem é que vem aí para cantar? Chitãozinho e Chororó. Os passarinhos enfeitam. Eita, obras de poeta. Linda essa música. Roda lá, menino, roda. Os passarinhos enfeitam os jardins e as florestas. Iguais às melodias, vivem na alma dos poetas. Qualquer tipo de canção, sertanejo ou popular, serve de inspiração. Pequenos beija-flores. Como um ninho tico-tico, programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Aí tem uma frasezinha aqui de internet que vem bem a calhar para aquelas pessoas pessimistas. É porque tem gente que, vou te contar, tem um espírito negativo de uma tal maneira. Eu tava falando aqui que a gente tem que pensar positivo para atrair coisas boas, para atrair coisas positivas, não é? A Cione Rabelo parece até que adivinhou o que eu tava falando. Olha, colocou aqui, fez uma postagem para mim. Quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. Quando a situação não puder ser transformada, aí então você que tem que se transformar. Viu? Isso aí é a mesma coisa daquilo que eu estava dizendo. Porque muitas vezes você fica aqui, o trem está ruim, eu vou deixar como está. Não é assim não. A gente tem que batalhar, tem que lutar, a gente tem que tentar pelo menos modificar as coisas. Porque se nós nos acomodarmos, se a gente deixar a vida seguir o curso de uma forma normal, também sem procurar alterar alguma coisa, aí vai acontecer tudo da forma, né, da forma como você não está esperando, não estava esperando e que você não está preparado para receber. Por isso, então, quando uma situação não tiver, não puder ser transformada, quem tem que se transformar é você. Você é que tem que se moldar, você é que tem que ser maleável a ponto de se moldar àquela determinada situação. Viu? Tem algumas coisinhas aqui que, se a gente não prestar bastante atenção, a gente acaba batendo em ferro frio, né? Fica malhando em ferro frio e não tem resultado algum. Eu vou trazer uma dobradinha agora. Duas músicas bonitas. Primeiro, José Roberto, Tem um Amor Melhor que o Seu. Depois, Maurício Fares, Cadeira Vazia. Vamos lá, roda, menino. Todo amor que eu lhe dei, você me ligou. Todo bem que eu lhe fiz, você se esqueceu. Você não vai ter alguém melhor do que eu. Mas eu já tenho um amor melhor que o seu. Eu não quero lembrar que você existe. Quando penso em você, até fico triste. Você um dia eu amei, mas não sei porquê. Agora tenho um amor melhor que você. Você não soube querer o quanto eu lhe quis. E agindo assim você só me fez infeliz. E um grande amor não soube compreender. Porém, meu bem, resolvi deixar de sofrer. Já nem quero lembrar o quanto me amei. Pois assim eu me lembro do que passei. Você não vai ter alguém melhor do que eu. Mas eu já tenho um amor melhor que o seu.

Viver, um fato. Resistir, uma opção. Lutar, uma solução. Sonhar, um desejo. Querer, uma atitude. Amigos, uma virtude. A vida é um conjunto de circunstâncias. Você é quem escolhe, né? Então você pode escolher todas as opções para a sua vida. E aí você junta tudo isso aí e faz o seu perfil, a forma como você gostaria que a vida transcorresse para você, e vá viver daquela forma como você escolheu todos os atos, todos os fatos. Bacana, né? Então aí, Francimar, mais uma vez, muito obrigado a você, viu, amigão? Felicidades, tudo de bom, e continue sempre participando com a gente aqui, viu? Aguinaldo Timóteo vai cantar agora. Quero te dizer que estou partindo, não sei, não sei pra onde. É o último telefonema, roda lá, menino, roda, roda. Alô, alô, sou eu. Olha, telefonei porque devo dizer que estou partindo, nem sei pra onde. É que preciso fugir de ti para bem longe daqui. Eu não reclamo porque não me amas, mesmo muito distante. Estou contigo para sempre, a cada instante pela vida. E para os amigos encontra o motivo, inventa o que queiras, és forte em mentiras. Lembranças amáveis a quem hoje preferes e te liguei jamais. Eu voltarei. Quero falar-te, não sei, não sei o quê, porque estou chorando. Não faças caso, talvez seja somente porque eu te amo. Este é o motivo, eu te amo. Como eu te amo. Programa Maurício Fares. Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. Já pensou em trazer a discoteca até sua casa? Junte os amigos e sintonize Extravadança, um programa dedicado à dance music comercial. Durante 3 horas acompanhe os grandes temas de Tech House, Hardstyle, House, Deep House e Minimal. Anime as noites de fim de semana com Extravadança, aos sábados, da meia-noite às 3 da manhã, no Canal 1. Venha conhecer o outro lado das canções ou simplesmente relaxar ao melhor som ambiente. Aos sábados, das 11 às 13, mostramos-lhe outros caminhos. Da New Age ao Hip Hop, do Funk e Jazz à melhor música eletrónica, Quebre a rotina com o Canal 1 e entre nesta viagem. Outros Caminhos, com Carlos Bonaparte, sábados às 11 da manhã, no Canal 1. Passa a salada, meu amigo, por favor. Bom, por favor. Só mais um pedacinho. Há um novo conceito de programa musical à sua espera. Salada Musical é um espaço que apresenta diversos temas de todos os géneros e épocas que se destacaram por algum motivo. Sirva-se desta Salada Musical com Vandero Rosola, todas as quintas, às 10 da noite, no Canal 1. Porque no Canal 1 também dedicamos tempo à religião, trazemos-lhe, com o padre Reginaldo Manzotti, o programa Hora da Misericórdia. Durante 30 minutos diários, ouça orações, palavras de fé e conforto. Hora da Misericórdia, de segunda a sexta-feira, às 8 da manhã, e também aos sábados e domingos, às 10 da manhã, aqui no Canal 1. Para uns, isto é bolho. Para outros, isto é arte. Isto é arte. Na Antena Web, é... Néctar Zorro. Sextas, 5:30 da manhã, no Canal 1. Boa tarde a todos. Oh, Joaquim, boa tarde, tá bom? Então, o que é que vai ser hoje? Olha, temos artistas a solo, artistas em grupo, temos música sobre desporto, aeronáutica, naves espaciais. Olha, temos até um discurso político que chegou esta manhã. Aqui tem de tudo. Tem de tudo. Domingos, das 19h30 às 20h, com Catarina Navio, no Canal 1. Muito boa tarde. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Estava lendo aqui uma notícia na internet que causou muita celeuma a morte daquele tal de Chorão, né? Uma banda aí de rap, não sei o quê. Pô, gente, um cara que a vida inteira só fazia apologia à droga, ao uso de droga e coisa e tal, e a gente ficar endeusando pessoas dessa natureza, isso não faz a minha cabeça. Igual endeusaram Cazuza. Oh, aquilo ali pra mim foi um tremendo de um vagabundo, um cara que nunca trabalhou, nunca deu um prego numa barra de sabão na vida, porque era de família rica, né? Então ele tinha tudo que queria, mamãezinha dava tudo que Cazuza queria, e se enveredou pelo caminho das drogas. Ah, mas ele fez músicas importantes. Fez música importante ou foi a droga que fez? A droga que fez, porque o cara, eu quero ver o cara ser bom, o cara realmente fazer alguma coisa que presta, é de cara limpa. É assim, ó, é aqui caretão, sem bebida, sem droga, sem nada. Aí sim, aí você vê o verdadeiro valor da pessoa. Agora, você fazer uma coisa motivado, estimulado por uma droga, isso aí, então, quem criou não foi você, quem criou foi a droga, não é? Então a gente endeusar, ficar endeusando esse tal de Chorão, ficar endeusando aquela Anne Will, como é que é? Eu não me lembro bem o nome da menina, Anne, não sei o quê, morreu aí também em função de droga, não é legal. Tem alguns artistas que a gente percebe que foram muito importantes aí, que também tiveram envolvimento com droga, o caso do próprio John Lennon, o caso do Elvis Presley, mas eram fatos assim mais isolados e que eles tinham a contribuição naturalmente para a própria sociedade e para a vida. Então agora, ficar aqui dizendo que foi uma grande perda para o mundo artístico ter ido um tal de Chorão, para mim já foi tarde, viu? Sinceramente, para mim já foi tarde, já foi com atraso, já devia ter ido há mais tempo. cara que se envolve com droga e fica fazendo apologia, dizendo que droga é um barato, que droga é uma coisa boa, estimulando os nossos jovens a entrarem nesse embalo aí. E, quer dizer, o cara desse já deveria ter ido há muito mais tempo. Não foi perdido não, viu? Vamos rodar mais uma música agora. Agora é do Duque Dalvan que vão cantar. Mulher maravilha, modelo do mundo. Roda lá, menino, roda. Ser a cama que ela deita, eu queria ser seu primeiro amor. Eu também queria ser seu travesseiro pra encostar no rosto da mais linda flor. Eu queria ser o homem que ela ama, que ganha seus beijos e abraço apertado. Na face da terra eu sou tão pequeno, sou menos que nada, sou pobre coitado. Mulher maravilha, modelo do mundo, é uma pirâmide de muito sucesso para o mundo inteiro. Revelo cantando, cair nos seus braços. Para Deus eu peço. Praia, bronzear seu corpo, eu queria ser grãozinhos de areia. Pra colar no corpo da mulher mais linda e ver bem de perto um corpo de sereia. A mulher modelo não pode ser minha. Eu vivo no mundo sonhando acordado. A beleza dela me inspira poesia, a sobrevivência de um apaixonado. Mulher maravilha, modelo do mundo, é uma pirâmide de muito sucesso para o mundo inteiro. Revelo cantando, cair nos seus braços. Para Deus eu peço. Muitas pessoas que na vida atravessam momentos de dificuldade têm que ter aí um acompanhamento psicológico, um acompanhamento psiquiátrico. Então nós tivemos aí grandes psiquiatras, e dentre esses aí, um foi o Carl Jung, né? O Carl Jung, ele sempre tinha essa preocupação em ajudar as pessoas em crise, principalmente em crise mental, a se reencontrarem. E ele colocou até uma frase aqui muito interessante. Quem mandou essa frasezinha para mim, na verdade, foi a minha amiga Ana Maria. Eita, Ana, um beijo para você, querida. Olha a frase que ela mandou aqui do Carl Jung. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Viu só que interessante? Quer dizer, a gente tem que conhecer de tudo, tem que saber de tudo, conhecer todas as técnicas. Mas quando você for falar, de ser humano, quando você for falar de alguém, seja apenas mais um alguém, seja uma alma igual àquela outra. Então isso aí foi uma frase do Carl Jung, né? Então vamos nessa, gente. Vamos rodar mais música. Vamos trazer quem é que vai agora, hein? Agora é o Hamilton Lelo. Não consigo lhe esquecer. Isso aqui sabe ser brega, viu? Esse rapaz aqui, ele inclusive, ele foi morto em Goiânia. Ele foi assassinado. Porque era um camarada. Ele só vivia em boemia, só vivia ao lado de mulheres. Ele foi encontrado morto, mas na verdade ele foi assassinado. É o Hamilton Lelo. Então ele sempre tinha envolvimento com mulheres e com bebida, e acabou que um dia encontraram o cara morto, mas ele fazia muito sucesso, né, porque ele cantava curva. Falava de Hamilton Lelo, era assim, como se estivesse falando de um Roberto Carlos nos tempos atuais, né? Então tá aí, Hamilton Lelo, Não Consigo Lhe Esquecer. Roda lá, meu amigo. Toda certeza de você eu fiquei gostando. Coração me despediu. Quase um ano passei a lhe esperar. Até que um dia voltou novamente. E nesse dia começamos a namorar. Você jurou que gostava de mim. E eu ingênuo lhe acreditei. Agora vi que era tudo fingimento, pois ao lado de outro foi que eu encontrei. Compreendi que eu tenho que viver para sempre neste sofrimento, porque gosto tanto, tanto de você. Só não gostei foi do seu comportamento. Você jurou que gostava de mim, e eu ingênuo lhe acreditei. Agora vi que era tudo fingimento, pois ao lado de outro foi que eu encontrei. Compreendi que eu tenho que viver para sempre neste sofrimento, porque gosto tanto, tanto de você. Só não gostei foi do seu comportamento. Estamos apresentando o programa Maurício Paris. Voltamos a apresentar o programa Maurício Paris. Essa frase aqui é de gente bastante persistente, viu? De gente que tem o otimista e o pessimista. De gente bastante otimista. Vou sorrir mesmo triste. Vou me levantar mesmo após cair. Sempre fui assim. Feliz, persistente e, acima de tudo, forte. É, legal. Gosto de frases assim. Frases que elevam a autoestima da gente, né? Frases que elevam o moral da gente, coloca a gente lá em cima. Aí sim, aí são frases boas. Minha amiga Lorena Ramos, ela que me colocou essa frasezinha aqui, fez a postagem na minha linha do tempo. Obrigado, viu, Lorena Ramos? Beijão pra você. Vou sorrir mesmo triste, vou me levantar mesmo após cair. Sempre fui assim, feliz, persistente e, acima de tudo, forte. Olha, rapaz, tem mais uma música aqui antes da carta destaque, né? Então vamos rodar. Bee Gees, Stand in Live. Roda lá, menino. Roda, roda, roda. Talk. You sing loud with me more when you came to rap. Bem, agora chegou o momento, chegou a hora, chegou o instante. Vamos lá trazer a nossa carta destaque de hoje. E agora, a carta destaque do ouvinte. E essa carta é da mulher apaixonada de algum lugar do Paraná. Veja só o que ela escreveu aqui. Olá, meu grande ídolo e amigo Maurício Fares, tudo bem? Ô, menina, tá tudo bem, graças a Deus. Olha, Maurício, eu sou seu ouvinte desde os tempos da Rádio Nacional. Eu era ainda uma jovem adolescente de 12 anos e morava em Espigão do Oeste, Rondônia, com meus pais. Eu fiquei muito triste quando você se aposentou e chorei bastante quando ouvi a sua despedida, dizendo que não iria mais fazer o programa Bom Dia Amazônia. Olha, menino, acho que foi o dia mais triste da minha vida também, viu? Você nem queira saber o quanto eu sofri com aquilo. Mas agora, ouvindo você de novo, nem queira saber da minha alegria e felicidade. É todo um passado que me vem à cabeça e eu me sinto mocinha de novo. Olha, Maurício, tem 6 anos que eu estou morando aqui no Paraná. Eu me casei, tenho 3 filhos e meu marido é um homem muito bom. Um pai maravilhoso e muito trabalhador. Nós viemos morar aqui porque ele é um engenheiro florestal e está desenvolvendo um projeto para uma empresa reflorestadora de araucárias aqui nas áreas devastadas do Paraná. Ele viaja bastante pelo estado, viu, Maurício? Mas sempre que volta para casa é uma alegria enorme, tanto para mim como para as crianças. A única coisa que me deixa um pouco triste é a separação da minha família, porque eles ainda continuam morando em Espigão do Oeste. Mas eu acredito que muito breve vamos poder voltar para lá, porque o trabalho que meu marido veio fazer está em fase de acabamento e acredito que ele vai ser liberado para podermos voltar então para Rondônia. Ainda temos a nossa casa lá e quem está morando nela é um irmão meu, mas ele sai na hora que a gente precisar da casa. Aí sim, minha felicidade será completa em poder estar de novo ao lado dos meus familiares e ao lado do grande amor da minha vida. Olha, Maurício, eu gostaria que você rodasse para mim a música da Adriana, Pra Sempre Vou Te Amar, e eu quero oferecer de coração para o grande amor da minha vida, meu maridão. Mas menina, que historinha bonita a sua, hein? Aí, tá vendo? A gente não é só tristeza, não é só problemas, miséria que a gente recebe aqui, não. A gente recebe histórias bonitas igual a dela. Que alegria ver que você, né, que eu já representei um papel na sua vida e agora a gente volta a se encontrar com o milagre da tecnologia, né? Parabéns para você, pro seu maridão, por ainda conservar esse amor dentro de si. Ah, coisa tão linda, né? Mas esse é uma coisa difícil nos dias de hoje, mas eu acho tão bonito de ver que tem casais que ainda conseguem superar todas as suas dificuldades e conseguem achar motivos para serem felizes. Isso é muito bom. Sua história foi assim realmente muito bonitinha e eu espero que sirva de exemplo para muita gente que está nos ouvindo, que a felicidade existe, existe sim. E tá aí, você pediu uma música da Adriana, quer dedicar para o grande amor da sua vida, o seu maridão, não é? Então vou rodar. Pra Sempre Vou Te Amar, canta Adriana, roda menino. As nuvens se transformam pra sempre se juntar. Eu sinto bem mais perto o final. Como pode um grande amor aos poucos acabar? Sabendo que você não é mais tudo que um dia eu quis. Assim vou ficar. Vai ser assim pra sempre. Minha gente, que pena, acabou, acabou, nosso tempo já foi, ó, infelizmente não dá tempo para mais nada, apenas para me despedir de vocês, ó, beijão pras meninas, um abração pros meus amigos, sem apertar demais, rapaz, tu fica apertando demais, você quebra os ossos do velho, viu? E ó, até o próximo encontro, se Deus quiser, um beijo para todo mundo, fiquem com Deus e Nossa Senhora Aparecida, obrigado gente, tchau! Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.